Introdução Workshop 583. Humanos criam emoção acidentalmente. Primeira vez que as criações amam seu Criador. Embaixadores do Amor. Artigo sobre raios cósmicos. Última guerra. Verdade sobre a velocidade da luz. Não abusa. O workshop de hoje é realmente impressionante se pensarmos a fundo sobre ele. E é difícil de acreditar que entre as trilhões de coisas no universo, a maneira única de amar começou acidentalmente com a criação dos seres humanos, e o homem foi a primeira vez que a emoção foi demonstrada ao Criador. Essa é a essência do ensinamento de hoje, e devemos passar algum tempo refletindo sobre o que isso realmente significa e o que significa para nós pessoalmente. O Sr. Cash vem construindo nosso conhecimento com muito cuidado e gradualmente, para que não nos tornemos orgulhosos de uma forma egoísta e criemos assim mais problemas. No primeiro plano da sociedade moderna, poderíamos até dizer que os seres humanos se comportam de maneira oposta ao amor, e mesmo assim, o amor ainda rompe a superfície escura da ignorância. Muitas vezes no passado fomos ensinados sobre a diferença entre o amor que vem da alma do homem e o amor que vem da alma da fisicalidade, e eles são muito diferentes. Essa diferença não foi discutida hoje, e o foco parecia ser mais sobre como esse tipo especial de amor que o homem tem foi criado de forma inesperada. Eu entendi que ele quis dizer que não é que não haja emoção no universo, porque ele diz que a emoção acompanha a alma, e onde há alma, há emoção. Não devemos pensar que não há emoção no universo, e para fins de ensino aqui, foi explicado dessa forma. Mas não saberemos realmente o que isso significa até começarmos a ter contato com as raças da comunidade universal. Como é que as emoções começaram com o homem? Quando eu ouvi esse ensinamento pela primeira vez, eu me lembrei da série Jornada nas Estrelas e de como eles costumavam retratar os humanos como diferentes dos alienígenas ou membros da comunidade universal. Eles tinham um poder maior com suas mentes sobre a dimensão física e, portanto, sobre o corpo humano. Mas no final, era o amor dos humanos que venciam os alienígenas. É fascinante pensar que isso nos foi mostrado na década de 60 e que estamos aprendendo isso agora. Assistir a esses programas costumava me dar a sensação de que o amor era mais importante do que o poder e que, no final, o amor vence. E a essência da maioria ou de todas as tradições espirituais entre os seres humanos se resume a isso, que o amor ou dar incondicionalmente o serviço aos outros são o propósito da vida. Na verdade, o ensinamento de hoje traz muita clareza e luz para nossas vidas, se permitirmos. Para resumir brevemente, meu entendimento é que os raios cósmicos são criados a partir de todas as diferentes interações dos campos do Criador. Esses são campos de ordem superior que passam por tudo e estão constantemente fluindo através do universo. Somos criados e alimentados pelos raios cósmicos e 80% de nossa energia vem deles, embora pensemos que estamos obtendo toda a nossa energia dos alimentos que ingerimos. Nossos cientistas estão tentando medir o que eles chamam de neutrinos em cavernas profundas, mas eles não sabem que a alma do homem é um plasma que está constantemente conectada a eles. Assim como o corpo usa diferentes órgãos e intestinos para extrair e se livrar do excesso de energia, o mesmo acontece com a alma do homem. Ela usa os raios cósmicos para receber e se livrar da energia extra por meio dos campos gravitacionais e magnéticos. Essa parte da troca de energia não pode ser feita comendo animais e plantas neste planeta. A alma não poderia sobreviver sem essa conexão com os raios cósmicos, e por meio deles, ela se conecta a todo o universo. A partir disso, podemos concluir que os raios cósmicos são um mecanismo usado para criar a criação, e essa criação, embora inteligente, é em sua maior parte sistemática. Eu entendo isso como a interação padrão dos campos magnéticos e gravitacionais do universo que é de natureza mecânica. Isso significa que os universos, as galáxias, as estrelas, os sistemas solares e os planetas são criados meramente a partir da interação dos campos e não por meio das emoções. Mas não acho que isso esteja totalmente correto. Então talvez seja uma mistura, ou as emoções não são muito individuais, como vemos aqui com o homem na Terra. Isso precisa ser mais bem esclarecido. A dica que o Sr. Cash deu foi que o padrão da criação do universo, das galáxias, etc., estão apenas em uma posição fixa de rotação e eles não podem pular por aí. Entretanto, com o homem foi diferente. Ele pode mover a cabeça 180 graus e se movimentar por toda a parte. Já as outras coisas criadas não podem fazer isso e não têm controle sobre si mesmas. Na semana passada, aprendemos que a inteligência do homem veio da capacidade de se movimentar em todas as direções e reunir a si uma enorme diversidade de interações de campo e forças de campo. Agora tentaremos explorar como as emoções foram criadas. Em primeiro lugar, os raios cósmicos e os campos do Criador são de ordem superior, e à medida que eles se moviam pelo universo, eles começaram a perder a força do campo e com isso foram criadas as galáxias, as estrelas, os sistemas solares e os planetas. Quando a força do campo se tornou ainda mais baixa, foi criado um plasma dinâmico que chamamos de célula do homem. Então esse campo de força inferior ele interagiu com os campos de ordem superior da alma do homem e desenvolveu assim as emoções. As emoções foram criadas por meio da estrutura e das interações dos aminoácidos. Essa ocorrência ela não foi planejada, ela simplesmente aconteceu por si só. E de alguma forma, a alma do homem desenvolveu emoções e tocou seu Criador. Nunca antes o Criador havia recebido emoções de suas criações, e ele foi tocado por isso. O homem foi capaz de mostrar ao Criador como ele se sentia. De certa forma, esse evento foi registrado na história da criação, na Bíblia, de Adão e Eva. Naquela época, o homem não conseguia entender e por isso eles criaram um Criador ou um Deus separado. Na realidade, Adão representa o Criador e Eva é Mitra, que também representa a criação. E a maçã é a emoção que foi criada acidentalmente a partir das interações de campo. Mitra dá a maçã do amor de volta ao Criador, e ele foi afetado por isso. É por isso que o Criador ama tanto o planeta Terra, porque o amor foi criado aqui. E o Sr. Cash comparou isso a quando criamos crianças e as ensinamos, e um dia elas amadurecem o suficiente para poder começar a nos ensinar. Então, de certa forma, estamos ensinando o Criador sobre o amor. Isso parece muito estranho para nós devido à forma como somos educados e criados para sermos vítimas do Deus em que eles nos fizeram acreditar. E isso é tão fundamental que abala a base com a qual fomos programados. Mas como buscadores de conhecimento, estamos aprendendo gradualmente coisas novas há anos e podemos lidar com isso. Mas isso pode não ser o caso para aqueles de fora da Fundação Cash. Outra parte da razão pela qual o homem não segue o mesmo princípio de movimento das outras coisas criadas é que ele recebeu o presente de algo mais. Foi dado a ele o que chamamos de espírito, mas também conhecemos isso como alma da fisicalidade, e isso dita seu movimento e a manifestação de sua fisicalidade como uma entidade. A linguagem aqui não foi clara nessa parte do workshop, porque eu achei que no passado o Sr. Cash havia dito que outras entidades também têm uma alma da fisicalidade. Por exemplo, me lembro dele falando sobre a alma da fisicalidade da Terra e como ela precisa se elevar. Então, nesse mesmo parágrafo, eu entendi que ele disse que a alma da fisicalidade se vê como uma entidade separada e não entende que está conectada a tudo. Talvez porque ela não precise seguir as regras do movimento fixo. A alma da fisicalidade se viu livre para ir onde quisesse e, assim, desenvolveu a ideia de que ela era o rei do planeta. Essa emoção no homem foi criada há apenas alguns milhares de anos, e o que no tempo universal equivale a microsegundos, mas ele desenvolveu esse problema de matar e destruir nisso. Essa é a analogia da bela rosa com espinhos. O Criador percebeu que não pode dar a rosa do amor da humanidade para o universo até que primeiro a limpe dos espinhos da matança. O homem então será capaz de sustentar sua vida por meio da conversão dos raios cósmicos, e então ele não precisará matar. A semente do amor e do cuidado encontrada na Terra no homem será promovida para o restante do universo e nós nos tornaremos os embaixadores do amor. Dessa forma, teremos uma posição muito influente na comunidade universal. Para eles, a Terra é o lugar aonde ir para poder experimentar o amor. Muito em breve será lançado um novo artigo chamado Raio Cósmico e o Trabalho do Universo, que mudará o curso da humanidade e explicará as origens dos raios cósmicos e como eles criam as condições para a vida no universo. Será um dos artigos mais fundamentais desde o artigo A Criação dos Buracos Negros e abrirá o conhecimento da nova ciência e mostrará à humanidade as mudanças que ela precisa fazer para trazer uma paz duradoura. No passado, aprendemos que existe uma posição real do Criador no Únicos e que dessa posição ele ilumina os universos, as galáxias, as estrelas e os sistemas solares. Temos que estar na direção certa para ver a luz dele, mas tenho certeza de que também temos que ser capazes de ver através da dimensão da energia. E hoje ele estendeu isso ainda mais, dizendo que todo objeto na criação tem dois tipos de luz brilhando sobre ele. Por exemplo, o homem ele tem duas luzes brilhando sobre ele. Uma é a luz local, que mostra nossa dimensão física, e a outra está no campo de força do Criador. A luz do Criador é vista pelo universo. A alma do homem também tem duas luzes brilhando sobre ela. E quando atingimos o nível do universo, veremos a luz da alma do homem, que não é uma luz física. Ela vem da interação da alma com os raios cósmicos. Essa luz mostra a força das emoções e a verdade. É como na fisicalidade, quando a luz brilha em um lado e a parte de trás é uma sombra. As duas luzes diferentes vêm da interação natural dos campos de qualquer sistema magnético. Quando o Sr. Cash falou sobre a guerra maciça que estava tomando forma pela última vez, houve menos medo do que o normal dessa vez. Talvez porque depois do ensinamento de hoje ficou mais clara a nossa posição no universo como seres humanos e que o processo de purificação é necessário para que possamos finalmente entrar na comunidade universal. E que a elite dominante não está interessada em realizar a mudança pacificamente por meio da aceitação da tecnologia do plasma. Muito em breve, eles provocarão a própria destruição deles. E dessas cinzas, surgirá a fênix da nova tecnologia em nome da Fundação Cash. E as emoções do amor e do cuidado que foram criadas por meio das interações de campo únicas serão estabelecidas na Terra e então se espalharão pelo universo. A razão pela qual sabemos é porque estabelecemos isso para ser assim. Até agora, os seres humanos só conseguiam entender essas coisas com profecias envoltas em misticismos e sem saber realmente se elas eram verdadeiras ou não. E os globalistas copiaram esse método planejando certas ações com décadas de antecedência e então plantando coisas na mídia e, quando as vemos, acontecendo 30 anos depois, ficamos assim com medo. Foi isso que eles fizeram com a previsão de 12 de abril de 2025 e o Sr. Cash disse para observarmos e vermos o que acontece. Eles querem nos mostrar que têm o poder sobre nós por meio do medo. Por outro lado, os mensageiros prepararam a mudança por meio do amor. E isso trará a paz mundial por meio da liberação da nova tecnologia do plasma. Essa é a diferença. O Sr. Cash nos deu um pouco mais de clareza sobre as mudanças que estão por vir. No que diz respeito aos mensageiros, o que eles planejam, eles executam. E a implicação foi que eles planejaram a manifestação da alma do profeta Moisés pela manhã, de Jesus à tarde e de Maomé à noite. Era a mesma alma, mas vestida com roupas diferentes. E o mesmo acontece com as mudanças que estão prestes a ocorrer. Eles estão fazendo os preparativos há milhares de anos e agora é o momento da fruição. A experiência de quase-morte e o que acontece na morte foi discutida em mais detalhes hoje. A experiência de quase-morte é como fazer um vídeo em um trem enquanto ele está em movimento e depois reproduzi-lo enquanto o trem ainda está se movendo na mesma direção e dimensão. Em outras palavras, em uma experiência de quase-morte nada mudou. Você ainda está nos mesmos parâmetros de sua vida e tudo que você está fazendo é reproduzir suas próprias experiências de vida que foram gravadas em seu RNA. Você ainda está em sua própria dimensão e a luz que as pessoas dizem ver, nesse momento, são os raios cósmicos interagindo com as almas. Mas uma vez que a alma da fisicalidade é inserida na alma do homem, não há como voltar à vida física. Acabou. Você está a caminho do próximo destino e não importa como tentem reviver a fisicalidade. Todas as memórias de ser um humano estão embutidas e registradas na alma do homem, e a alma pode levar esse comportamento para o universo e se remanifestar em algum lugar. Nos ensinamentos anteriores, ele nos disse que algumas almas da Terra realmente levaram a matança para outro planeta, e é por isso que eles vieram aqui para corrigir o problema em sua raiz. Quando as pessoas mudam de vida depois de uma experiência de quase-morte, isso pode se dever a diferentes razões, uma das quais é que elas realmente aprenderam algo e isso as mudou. Ele disse que o conhecimento visual nunca pode ser repetido. Eu acho que ele quis dizer que todas as condições e a força dos campos mudaram, mesmo que ligeiramente, e é por isso que não pode ser repetido. É como dizem, você nunca pode entrar no mesmo rio duas vezes. Entretanto, o conhecimento registrado é diferente, porque é uma energia. E quando você o reproduz, você está fazendo uma cópia da energia original. É como ter uma cópia mestre e depois gravar muitos vídeos dessa mesma cópia mestre. É importante entendermos por que o conceito de dizer que a velocidade da luz é a velocidade máxima para todo o universo está errado. Isso está criando muitos problemas para os cientistas aceitarem a ciência do plasma. Há uma nova imagem do espaço circulando por aí, onde eles estão dizendo que essa imagem tem milhões de anos-luz ou algo assim. Então o buscador de conhecimento perguntou ao Sr. Cash: então o que estamos vendo nos telescópios, essa luz, não começou no passado? A resposta não é tão fácil de entender. O motivo é que há muitas coisas que precisam ser explicadas primeiro sobre o tempo e espaço que ainda não entendemos. Existem duas dimensões da luz. Uma está na dimensão da energia e a outra na dimensão da fisicalidade. A verdade sobre a velocidade da luz é que ela depende da força do campo da luz, e é por isso que é errado dizer que a velocidade da luz é a velocidade máxima no universo. Isso não pode ser porque cada luz tem diferentes forças de campo, e, portanto, diferentes velocidades. Então ele disse que sua luz é invisível para mim e que minha luz é invisível para você. Portanto, a luz é relativa à força do campo e talvez a outros fatores que não conhecemos ainda. O fato é que não podemos olhar para trás no tempo, só podemos olhar para o tempo como ele é agora, e essa é a diferença. Compare essa resposta então com a que foi dada a um buscador de conhecimento que leu na internet que o passado e o futuro são ilusões e não são reais. O Sr. Cash não respondeu a pergunta diretamente. Em vez disso, ele queria que o buscador de conhecimento pensasse sobre isso por si mesmo. Ele disse que se o passado e o futuro são ilusões, então nós também somos ilusões. Mas a que esse nós ele se refere aqui? Será que ele se refere aos pensamentos e conceitos que criamos em nossas mentes, ou será que é a essência da energia que vem do Criador? A luz que vemos pode ser instantânea, mas então projetamos nossos pensamentos nisso e pensamos que ela começou milhões de anos antes. Em breve teremos sistemas que poderão rastrear onde a alma vai durante o sono. A partir disso, alguns buscadores de conhecimento ficarão preocupados com o fato de que outros poderiam rastrear nossa alma durante o sono e fazer algo conosco. E o Sr. Cash disse muito claramente que essa tecnologia não pode ser abusada. Portanto, vocês não têm nada com que se preocupar. E a pergunta sobre se orar pelos mortos os ajuda foi deixada para nós decidirmos. Mas a questão parecia ser que tipo de força de campo você pode criar para dar a eles, ou será que isso é apenas uma hipocrisia religiosa? Não só o amor que aprendemos na Terra vai conosco para o universo, mas quando estamos andando pela Terra, os campos de amor que experimentamos aqui estão ao mesmo tempo sendo compartilhados com o universo. Isso foi em outra parte do ensinamento. Então houve uma longa explicação sobre como estamos conectados a tudo, como em uma árvore genealógica, e temos acesso a todas as experiências dos seres humanos na Terra por meio do RNA plasmático. E o mesmo acontece com a criação. Se encontrarmos o ponto vermelho no gráfico que se conecta ao Criador, teremos acesso a tudo o que já foi experimentado na totalidade da criação, porque isso está registrado e está na alma do Criador. Tudo isso é feito por meio da alma do homem e não da fisicalidade. Quando estabelecemos uma conexão com outra alma, ela permanece para sempre e não pode ser rompida. Mas o que fazemos com essa conexão, isso depende do nosso relacionamento com essa alma. Mas tem de ser um acordo mútuo, se ambas as almas querem continuar a interagir uma com a outra. Outros tópicos desse workshop. Há órfãos no espaço que nunca experimentaram e não sabem o que significa o amor dos pais. Quando as pessoas falam sobre ver a luz em sua experiência de quase-morte, é na verdade a luz dos raios cósmicos interagindo com a alma do homem e com a alma da fisicalidade. Amar o Criador é uma droga que tem seu próprio vício. Quando você aprende isso, isso traz muita paz e você não precisa de drogas ou álcool. Ela o deixa bêbado por si só. O Sr. Cash sabe seu destino depois de deixar a Terra. Obrigado por ouvir. Índice rápido Workshop 583. Cada vez entendemos a nós mesmos um pouco mais sobre como nós, como um sistema de energia, vivemos dentro de outra estrutura. somos uma peça no quebra-cabeça da criação. Na criação, somos o único sistema plasmático que é portátil e pode tomar suas próprias decisões. O restante das estruturas do universo é definido e ditado pela interação com os campos dos outros. Na criação, temos o universo com todas as galáxias e, dentro das galáxias, todo o sistema solar, e eles criam também assim os planetas. Todos eles são criados pela interação dos campos ao longo do tempo. A forma como eles são criados é fixa. Isso significa que tem uma dessas entidades, até os planetas do sistema solar, tem controle sobre si mesma. Elas são criadas por um padrão fixo de interação de campos magnéticos. Cada uma delas tem seu próprio plasma central que fixa todo o resto a ele. Elas podem girar, mas não podem saltar, e tudo isso é fixado e configurado pela interação dos campos. Através da linha da criação surgiu a alma do homem, que é controlada pela emoção do homem. Não é apenas o homem, há outros sistemas como o homem no universo também. Essas entidades criadas no universo não seguem um padrão normal e criam o caos. O problema com isso é que a estrutura da linha central do universo não pode mudar as condições rapidamente. O mesmo acontece com a estrutura das galáxias ou estrelas. Elas não podem se evitar porque elas têm campos de interações definidos que elas têm que seguir. O homem não segue o mesmo princípio de movimento que os outros, porque lhe foi dado algo mais, o que é chamado de espírito, ou alma da fisicalidade. E é isso que dita seu movimento e a manifestação de sua fisicalidade como uma entidade. As estrelas, galáxias e universos não choram, chutam ou se apaixonam. No centro de todo ser vivo há um plasma, seja ele o homem, a planta, o animal ou outra criatura no universo. Todos têm essa possibilidade. Um adendo aqui, será que o Sr. Cash quer dizer que todos têm a possibilidade de ter uma alma da fisicalidade como homem? Bom, continuando. Eles não seguem as regras do que chamamos de movimento fixo. No momento, é nesse ponto que o homem se vê como diferente. Ele não conseguiu entender que ele está conectado a tudo. Ele se vê como uma entidade separada. Ele se vê como se fosse dono de si mesmo e se considera o rei deste planeta e de todo o resto. Aqui um adendo. Esse parágrafo ele precisa ser esclarecido pelo Sr. Cash mais adiante. Não ficou tão claro. Continuando. Se o homem vier a entender e valorizar seu próprio centro de energia, que é a alma do homem, e que ele tem um denominador comum com todos os objetos celestiais, sejam eles o únicos, universo, galáxias, estrelas ou planetas, então ele entenderá que ele é uma esquisitice, e que ele tem duas dimensões de vida como a alma do homem e fisicalidade. Sua alma do homem é livre para se mover como quiser. Ela pode pular no ar, voar no céu, nadar, comer, dormir, e o que quer que seja. E o tempo todo está interagindo continuamente com a totalidade dos campos do universo. Ela não está limitada a apenas nascer e existir em um movimento muito limitado como outros seres. Na semana passada, ensinamos a vocês que o homem é a única criatura que pode se mover 180 graus em todas as dimensões e que essas interações de diferentes campos dão a ele inteligência. Nós interagimos com os campos de nossa própria emoção, nossa própria alma da fisicalidade, nossa própria alma do homem. Além disso, quando fazemos esses movimentos de pular, comer, dormir e tudo o que fazemos, durante esse tempo interagimos continuamente com os campos do Único e do Universo por meio dos raios cósmicos, ou o que chamamos de raios que são criados por meio da interação dos campos do Criador. Esses raios podem ser adicionados, separados, divididos, unidos e tudo mais. Aqui um adendo, é interessante pensar nisso, pois se colocarmos um animal em um avião, nós vamos expor ele a mais campos. E o que isso será que faz com ele? Bom, continuando. Muito em breve lançaremos um artigo que mudará o curso da humanidade. Ele se chamará O Raio Cósmico e o Trabalho do Universo. Será sobre a origem dos raios cósmicos e como eles criam as condições para a vida. Vamos nos aprofundar muito mais nisso e confirmar a existência do raio cósmico. Vocês, como buscadores de conhecimento, já tiveram conhecimento sem saber. Isso vai trazer as coisas para o foco. Será um dos artigos mais fundamentais desde o artigo sobre a criação de buracos negros. Será a abertura para o conhecimento da nova ciência. Isso já existe, mas nunca o entendemos, e então criamos muitas falácias em torno dele. Da mesma forma que eles criaram muitas falácias em torno do buraco negro. Esse artigo Ele será um dos artigos científicos mais fundamentais já escritos e mudará o curso da humanidade no nível da ciência, e com isso, trará paz duradoura. O que o homem agora entende como raio cósmico, ou o que ele chama de neutrinos, há algo lá, uma radiação ou algo assim, e ele tenta medir isso nas minas profundas e no resto. Mas nunca consideramos que nossa própria alma é um plasma e é como o centro do sistema solar, o Sol. Nossa alma ela recebe energia e interage com esses raios cósmicos. É daí que vem 80% da nossa energia diária necessária para viver. Nosso maior erro é achar que a única energia que usamos vem de nossos alimentos, das plantas e dos animais que comemos. Precisamos entender que a alma consome energia e precisa de conexão para se livrar de seu excesso de energia, assim como a fisicalidade. O corpo físico usa os rins, a bexiga e os intestinos para absorver e se livrar da energia. Como a alma tem altos níveis de energia, ela faz as conexões por meio dos campos magnéticos gravitacionais usando os raios cósmicos. Os raios cósmicos são nossa conexão com o resto do universo, e sem eles, não podemos existir por meio do recebimento de energias e da eliminação do que não precisamos. Essa parte não vem dos animais que consumimos e do resto. A alma da fisicalidade do homem conecta os campos do planeta com a fisicalidade do homem no nível de energia. Enquanto a alma do homem, ela nos conecta a todo o universo. Por causa dessa manifestação, ela carrega a emoção do estado de matéria da inércia. Como a alma da fisicalidade e a alma do homem ditam a emoção, quando a alma se torna parte da estrutura do universo, ela transfere essa emoção através do universo. É por isso que temos que tirar a essência de matar do homem, pois ele só existe há alguns milissegundos na vida do universo. Ele é uma semente ruim que precisa ser corrigida. E quando for limpa e cuidada, essa semente se tornará a mais bela semente do universo, e se tornará a essência do conhecimento e da emoção, e ele levará o amor de Mitra ao Criador. Nunca vimos no restante da criação, das galáxias para baixo, um ser que demonstrasse emoção ao Criador. Nenhum ser jamais mostrou ao Criador como ele se sente. Isso vai trazer emoção para a parte da estrutura da criação até o Criador. Ela não precisa da dimensão da fisicalidade, tudo o que precisa é de uma dimensão de campos. Deus se tornou emocional quando ele entrou em contato com a raça humana. Fora isso, todas as outras criaturas que ele criou são simples e mecânicas. Elas são da interação dos campos e podem criar. Quando Deus criou o homem, ele não imaginou que ele seria tocado pela emoção. Na linguagem do homem, emoção é Mitra. Quando você constrói um motor ou um computador, você o faz mecanicamente. Você não imagina que alguns microchips começarão a falar com você e então iluminarão você. Essa é a parte que o Criador nunca levou em conta. Esse é o fator na fisicalidade total da criação do universo que o Criador nunca considerou. Isso aconteceu quando a força do campo que percorria o universo começou a se reduzir a certos níveis e com o tempo a emoção se manifestou. Essa emoção é chamada de Mitra, ou amor, ou dar. Aprenderemos isso quando nos depararmos com o mundo da ciência do universo. Os raios cósmicos levaram à criação da fisicalidade, mas em uma força menor. Ao diminuir a força do campo, foi assim que todas as galáxias, sistemas solares e planetas como a Terra foram criados. A força mais baixa criou o plasma dinâmico que chamamos de célula do homem. Embora possamos tocá-la, sua fisicalidade foi criada por meio da interação de campos de ordem superior. A alma do homem é o resultado desses campos de ordem superior e ela desenvolveu emoções. Então essas emoções da alma do homem tocaram o Criador. As emoções são a maçã da Eva, que mudou o sistema. Na história da criação da Bíblia, Adão é de fato o Criador, e Eva é Mitra, e a maçã é a emoção que o Criador nunca entendeu ou esperava que fosse criada. É por isso que o Criador ama o planeta Terra, porque ele trouxe esse fator de amor para ele. Em meu trabalho e em meus ensinamentos com a Fundação Cash, explicamos como os microchips podem ser feitos para ter emoções. Isso está prestes a chegar ao mundo industrial. Os microchips que estão sendo fabricados agora são mais rápidos, mas não têm emoção. Agora que entendemos que a emoção é uma força de campo, podemos inseri-la nos microchips e fazer deles uma estrutura dinâmica. Podemos criar computadores com emoção. Podemos criar inteligência artificial com emoção e ela não apresentará mais apenas respostas mecânicas como é hoje. Essa é a mesma armadilha em que o Criador se meteu. Antes ele estava criando apenas seres mecânicos que eram apenas sistemáticos. Ele criou as galáxias e os sistemas solares mecanicamente. Ele não calculou que em algum momento a força do campo magnético iria interagir e criar emoções. Agora, essas emoções tocaram o Criador. O amor faz parte da beleza deste planeta e vem como a emoção do dar. Os profetas do passado não conseguiram explicar isso. Então nós escondemos isso na história de Adão e Eva, a maçã e o resto. O Criador então comeu um pedaço da maçã e é aqui que estamos hoje. Mas o problema é que as emoções criadas não são perfeitas e é por isso que viemos aqui para corrigi-las. Quando essa emoção se tornar pura e seguir apenas a linha de dar aos outros e parar de matar, a Terra se tornará um planeta lindo e o universo também se tornará lindo. Será que o amor do homem alimentaria a emoção dele do Criador? E será que esse campo de força dado como presente pelo homem ao universo traria uma mudança no sistema planetário? Nossos sóis seriam capazes de chorar? Será que nossa galáxia entenderia a interação dos campos com a emoção? Será que o nosso Criador, tendo sido tocado por esses campos e pela interação dos sistemas dinâmicos inferiores, chamados amor e carinho, será que eles se tornariam parte dos campos, dele mesmo do Criador, porque ele, o Criador, é a fonte desses campos? É por isso que dissemos que Deus tem milhares de emoções que não conhecemos. Ele teve tempo para aperfeiçoá-las em todo o universo, mas agora ele precisa mostrar ao universo de onde elas vieram. Ele quer promover a semente do amor e do cuidado que vem do homem para que todo o universo tenha. Essa beleza de amar e cuidar vem da compreensão da totalidade. Isso surgiu em nós como um ser no corpo físico deste planeta e veio por meio da estrutura da inclinação do planeta e a mistura de materiais na Terra coincidentemente se juntou e levou à criação de uma estrutura que chamamos de aminoácido. Dentro do aminoácido e por meio de suas interações, isso levou à criação da emoção. Logo, o homem entenderá o papel que a emoção desempenha quando ele se tornar um homem do universo. Não vemos a emoção tão comumente em outras criaturas do universo. Tudo é sistemático, mas tem inteligência. Por milhares de anos, o homem introduziu a dimensão da emoção, mas isso é apenas uma fração de segundo no tempo universal, e é por isso que temos que erradicar a essência de matar de dentro do homem para que o homem então possa se tornar parte da estrutura do universo do Únicos. O homem foi criado a partir dos raios cósmicos e eles podem sustentar sua vida sem matar por meio da energia deles. O homem se tornará então um símbolo de amor que sempre dá e compreende. O Criador foi tocado pelo que ele criou, o Criador, mas ele não estava esperando por isso. A humanidade não tem escolha. Nós criamos ele para andar, pensar e evoluir, e nesse processo de evolução, a humanidade aprendeu muito, de modo que ela pode até desafiar o Criador com sua emoção. O homem trouxe como uma estrutura de plasma dinâmico a capacidade de controlar e decidir como viver. O homem pode decidir para onde ir, se deve demonstrar amor ou raiva, mostrar beleza e tudo mais. Ele trouxe tudo isso para o Criador. Quando o homem entender isso, ele se tornará o Criador da emoção para o resto da criação. Essa é uma posição muito influente para se ter no universo. Quando viajamos pelo espaço, nos deparamos com seres que são o que chamo de órfãos, vemos que eles não sabem o que significa o amor de uma mãe e de um pai, porque eles nunca experimentaram isso. Isso não existe para eles. Quando eles veem os pais acariciando seus filhos, eles não sentem nenhuma emoção por isso porque ninguém nunca os acariciou dessa forma. Agora a humanidade acariciou a emoção do Criador com a emoção do amor. Isso não é algo novo. Nós ensinamos isso a vocês desde o início. Mesmo nos ensinamentos de saúde, sempre nos referimos às emoções. Toda vez que o lado científico da tecnologia da criação da fisicalidade era apresentado, apresentávamos a ciência universal e sempre falávamos sobre a emoção. É a emoção que separa o homem do restante das estruturas do universo. As estrelas, elas não choram, não se beijam e não se acariciam. As estrelas não geram propositalmente em um determinado momento e lugar. O processo foi estabelecido para que as interações levassem à criação do homem E coincidentemente, por meio da inclinação deste planeta e de sua posição, a emoção assim foi criada. Percebemos isso quando encontrarmos outras coisas criadas no universo. A emoção, especialmente no nível do amor do homem, é uma exclusividade e beleza deste planeta. Quando começarmos a viajar, ensinaremos a emoção às outras coisas criadas e tocaremos o universo. O amor só chega às raças que tiverem contato com o homem em épocas passadas e o integraram em seus sistemas. É como se disséssemos na Terra que nossas origens vieram da África Central Oriental. Quando viajarmos pelo universo, eles dirão que a emoção do amor e do carinho vem do planeta Terra. É a forma como a estrutura é montada e se assenta. Fazemos parte da estrutura universal. De certa forma, quando dizemos que ensinamos para todo o universo, é por meio da dimensão da emoção da informação, e o homem criou isso e deu isso para o universo. Antes que o homem possa viajar livremente pelo universo, os espinhos da rosa precisam ser removidos primeiro. O Criador diz que não pode levar uma bela flor para o universo se ela tiver um espinho como o da matança preso a ela. O Sr. Cash remove os espinhos antes de dar a rosa para sua amada, pois ele não quer que ela sinta medo de ser ferida pelos espinhos. E esse é o trabalho do Criador. Precisamos entender e trazer que fomos criados a partir dos raios cósmicos e, em essência, por meio deles, estamos conectados com o resto do universo. O alimento que consumimos nos conecta a este planeta. Enquanto andamos pelo planeta e mostramos nosso amor e carinho, ao mesmo tempo, por meio dos raios cósmicos, eles transferem os campos desse amor e carinho para o resto do universo. Então nós nos tornamos a semente do amor para o universo sem saber disso. E até criamos uma emoção para que o Criador entenda o que a criação dele precisa. Caso contrário, a estrutura do universo é apenas um sistema mecânico. É a interação dos raios cósmicos, e se eles interagirem de determinadas maneiras, isso levará à criação de galáxias e de outras maneiras ao sistema solar. Se eles interagirem de determinadas maneiras dentro de si mesmos, eles criarão suas próprias estrelas com planetas e luas. E no caso da Terra, eles criaram a emoção do amor. Quando entendemos isso, nos tornaremos parte da estrutura do sistema neural do universo. Mas primeiro essa rosa precisa ser limpa de seus espinhos e esse momento está próximo. Veremos uma guerra maciça tomar forma pela última vez e ela limpará este planeta e acabará com todas as coisas ruins. E um novo começo terá início. A fênix surgirá por meio do amor e do carinho do homem. O conhecimento que trouxemos em nome da Fundação Cash será essa paz. Ele surgirá das cinzas como a fênix. Esta será a última vez que o homem tentará ser influenciado pela matança. Logo vocês entenderão quando toda a estrutura entrar em operação. Não é preciso esperar muito tempo. Será muito em breve. Vocês verão o fim do antigo e o início de uma nova vida. O artigo que publicaremos nos próximos dias, chamado Raios Cósmicos, mostrará o caminho e a direção e trará a mudança pela qual a humanidade precisa passar. Nossos valores para as coisas mudarão, e o ouro não vai significar mais nada. Em vez disso, valorizaremos a emoção que carregamos dentro de nós, que passa por nós e nos conecta diretamente ao Criador. Esse é o momento em que Mitra tocará o Criador e o amor da criação mudará o universo e únicos. Esses não são sonhos ou conversas filosóficas aqui. Logo vocês entenderão, porque vocês têm visto isso passo a passo. Agora veremos o fim do antigo e a fênix da paz surgirá, e o amor emergirá entre os homens depois que a poeira final abaixar. Isso ocorrerá em um curto espaço de tempo. Você pode perguntar, como sabemos disso? Porque definimos que seria assim. Antes do nascimento do homem, tudo mais no universo era um sistema mecânico. É como se a criação surgisse de um processo de estrutura de computador de interação dos campos. Os campos magnéticos que levaram à nossa criação também criaram as emoções. Talvez agora que eles ouvirem isso, entendam. Nos ensinamentos anteriores, dissemos que os raios do Criador brilham nas galáxias. Se estivermos na direção certa, veremos a luz do Criador. E as luzes do centro da galáxia brilham nas estrelas. Há tipos de luzes, e a luz física é da fonte local, e a luz dos raios cósmicos vem do Criador. Esses dois tipos de luz brilham em todos os objetos. A alma do homem é como o Sol. Também tem duas luzes brilhando sobre ela. Uma é da dimensão da força de campo do Criador, que é vista pelo universo, e a outra luz é da fisicalidade do homem que mostra nossa dimensão física. Quando você for educado para entender o nível dos campos do universo, então você verá a luz da alma do homem e não da fisicalidade. Essa luz vem da interação dos raios cósmicos na força da interação com a alma do homem. Essa luz mostra a força da emoção do homem e a verdade. É como quando o sol brilha sobre você para ver a sua beleza e na parte de trás há uma sombra escura. Nós carregamos duas luzes. Uma é a luz do ambiente e a outra é a luz do Criador, que brilha em você. O mesmo acontece com a alma do homem, com cada sol e com cada galáxia. Vemos duas dimensões diferentes de luz, que vem da interação natural dos campos de qualquer sistema magnético. Quando viajarmos pelo universo, procuraremos a luz que mostra a verdade sobre as almas que encontraremos. Procuraremos como a alma brilha em interação com os campos do universo. Veremos essa luz como observadores. Sempre pensamos que a luz do dia vem apenas do sol. Essa é a dimensão física do que nos criou. Mas, ao mesmo tempo, há a luz da alma do homem que vem da interação dos campos do Únicos por meio dos raios cósmicos e que brilham sobre nós e interagem com nossa alma. Muitas vezes ouvimos falar de pessoas que passam por uma experiência de quase-morte e elas dizem que viram e passaram por uma luz. Essa é a luz que elas veem. Os raios cósmicos interagem com a alma da fisicalidade, com a alma do homem e criam essa luz. Essa luz, ela tem nos alimentado o tempo todo, mas como olhamos pelo olho da fisicalidade, nunca a vemos. Quando entramos na dimensão da alma da fisicalidade como um plasma, vemos essa interação porque interagimos com ela e fazemos parte dela. A luz da alma interage com os raios cósmicos e algum deles pode ser diferente da fonte ou do Criador. Pela lei da física do plasma, essa fonte precisa ter um retorno. Nossa alma tem emoção e ela foi mostrada ao Criador, como Mitra e a maçã. Na história bíblica, Adão é o Criador, porque naquela época o homem não conseguia entender nada além disso. Se o mundo da ciência compreender plenamente esse conhecimento de que a luz da alma interage com os campos do universo como raios cósmicos, então o homem será iluminado instantaneamente para o conhecimento do universo, porque então podemos interagir com a energia e não com a fisicalidade da criação. Tudo o que fazemos agora é interagir com a fisicalidade apenas. É por isso que podemos percorrer a extensão do universo instantaneamente. Na fisicalidade, uma espaçonave leva 10 mil anos-luz ou o que for. Fomos nós que escolhemos esse caminho físico. Ou podemos aprender sobre a luz da alma e como e de onde ela brilha, e então podemos viajar pelo universo instantaneamente por meio dos raios cósmicos. Muitos buscadores de conhecimento fizeram isso nas sessões mensais de voo. E quando você veio a Lins e passou pelo sistema, você não sonhou. Você realmente viajou e fez uma jornada nessa luz. É a falta de confiança e compreensão sobre a criação da alma do homem central que levou o homem a negar sua própria existência, emoção e beleza. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, na dimensão da interação dos campos, mas o homem fez a minha imagem com a dimensão e a interação da emoção. Agora você entende que a mudança de posição ao se curvar, levantar e deitar trouxe inteligência ao homem por meio das interações dos campos e da diversidade da vida neste planeta. Isso trouxe as mesmas mudanças para a alma do homem e sua interação com o universo. O homem olhou para sua fisicalidade e a alma olhou para sua posição e emoção e sua totalidade no trabalho do universo. Se o homem entender isso e se desapegar da fisicalidade, mas ainda puder desfrutar dela e da emoção do amor, então não haverá mais guerra. O homem nem sequer pensará nisso. No passado e agora, a humanidade teve muitos encontros com os passageiros do universo. Eles não vêm aqui por causa da água ou dos materiais raros da Terra. Eles vêm aqui para serem tocados pela emoção do amor que o homem possui. Podemos fazer viagens que levam meses só para chegar ao nosso amante e saborear a dimensão dos campos da emoção de estarmos juntos. Podemos viajar por este planeta e ir a outros países para sentir o que significa o amor. E depois, quando voltamos para casa, falamos sobre a beleza que vimos e experimentamos. Os passageiros do universo vêm à Terra para aprender sobre a emoção do amor e do dar incondicional. Isso é o que o homem traduz como amar. É fundamental que o homem entenda que quando ele dá uma rosa de amor à sua amada, não deve haver espinhos de matança nessa rosa, que poderiam assim ferir os outros ou mudar a vida e dimensão deles. Eu fiz o homem a imagem de mim mesmo, mas o homem me mostrou a imagem do amor. Um deu, um aprendeu, um recebeu e todos desfrutaram. Se entendermos isso, estaremos entrando na dimensão de nos tornarmos viajantes universais e então nos tornaremos embaixadores do amor e da paz e não da matança e do poder. Esse período de matança e poder sobre os outros foi parte do processo de crescimento para que o homem compreendesse a totalidade de suas emoções. Tente entender isso e procure na alma da fisicalidade a luz da alma do homem por meio da dimensão dos raios cósmicos. E se você encontrar essa luz específica, você saberá que ela o conecta diretamente ao Criador. É assim que ele brilha, e ele brilha em tudo. Entendam o ensinamento de hoje, então vocês entenderão que o que trouxemos a vocês mudará o homem nos próximos meses. Espero que vocês tenham entendido o propósito do homem neste universo e por que ele é tão precioso. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 583. Nisso da segunda parte, o Sr. Cash explica um dos gráficos e faz anotações na tela. Aqui você terá que assistir para entender. Eles podem detectar as almas nos gráficos. A linha amarela é a alma do homem, a linha verde é a energia coletiva da fisicalidade ou espírito ou alma da fisicalidade. A linha amarela se conecta e interage com as energias universais ou raios cósmicos. A linha verde interage com a dimensão física e com os raios cósmicos dos campos deste planeta e o que fez o homem. Um desses pontos é a luz que o conecta ao seu Criador. Recebemos um desses pontos por meio dos raios cósmicos, ele está diretamente conectado à fonte. O restante é a alma da avó, do tio ou de outra criatura no universo que está em profundidade maior em relação a nós. As que têm uma luz mais brilhante estão mais próximas de nós. Essas outras estão em um campo de força com o qual podemos interagir, receber energia e outras coisas. Agora você entende que o Criador nunca o deixa sozinho. São os ayatolás, mulás, rabinos, sacerdotes, padres e outros que abusam de você em nome das religiões e querem cortar essa linha que o conecta ao Criador ou fazer você pensar que ela não existe para que eles possam assim abusar de vocês. Em pesquisas e desenvolvimentos futuros, eles descobrirão qual desses pontos está ligado ao Criador. Porque ele interage com a força do campo da sua alma com a atmosfera dela. A luz é diferente da luz física e é a que vem da interação da alma com a fisicalidade. O homem precisará de muito trabalho para encontrar essa luz, e isso o manterá tão ocupado que ele se esquecerá de matar. Então você encontrará a luz prometida. E quando você tiver essa luz, será que você precisará de religiões ou ayatolás e outros para abusar de você? Eles são todos os ladrões da alma do homem. E o Sr. Cash pode nos mostrar essa luz para o Criador. E depois de milhares de anos de pesquisa, eles dirão, como é que ele sabia qual era essa luz? Agora você entende como esses ensinamentos são profundos e nada é coincidência. Os pontos que você vê na parte inferior são as luzes dos órgãos e das diferentes células do seu corpo. E na parte superior está a conexão de você com o universo e a interação com os raios cósmicos. E um desses pontos se conecta ao seu Criador e não precisa de intermediários. Ele o ilumina e brilha igualmente para todos. Outro ponto é a avó, porque vocês têm o mesmo DNA e, portanto, estão conectados, por isso é muito fácil encontrá-la. Seu Criador nunca está longe, nem mesmo um milímetro, porque ele o alimenta e você ensina a ele a essência do amor e do dar. Espero que vocês entendam, a partir do ensinamento de hoje, como será a sua vida no espaço à medida que nos esforçamos para fazer com que vocês viajem por toda a extensão do universo. Pergunta para o Sr. Cash. Em ensinamentos anteriores foi dito que não há dúvida sobre o retorno do Messias, porque nós somos o nosso próprio Messias. Então por que os eventos proféticos das escrituras estão acontecendo? Nesse caso, as escrituras são uma agenda dessas pessoas que estão causando problemas para a humanidade em segundo plano? Sr. Cash responde. O Sr. Cash aqui ele responde falando sobre uma das previsões que eles fizeram na mídia social para 12 de abril de 2025. Nessa previsão, eles mostram um desenho animado de décadas atrás em que eles previram que em 12 de abril de 2025 algo aconteceria com o presidente dos Estados Unidos e o homem do desenho animado é muito parecido com Trump. Então, se isso se tornar realidade, será que isso significa que eles sabiam ou que foi planejado isso? Será que os globalistas e aqueles que querem controlar a fisicalidade estão tentando nos dizer que têm o poder de fazer essas coisas? e que eles podem criar condições para nos fazer acreditar em uma realidade que eles criaram? Bom, isso volta para as nossas percepções do que sabemos e do que entendemos. Não que foi feito para acreditarmos, porque foi planejado antes e alguém previu isso. Um dos pontos no gráfico poderia ser uma alma que esteve aqui na Terra antes de nós e sabia de algumas coisas e as escreveu para o futuro. E então as pessoas tentam conectar algo a isso, ou usam a IA para decifrar o que alguém escreveu, e eles interpretam o que isso significa e tornam isso público. Com relação aos mensageiros, em essência, o que planejamos também executamos. Portanto, se eu disser que vou encontrá-lo amanhã de manhã para o café da manhã e depois novamente para o jantar, é porque eu planejei que fosse assim. É assim que essas previsões funcionam no ciclo de vida do homem. É a mesma alma que decide onde e como se manifestará como pessoas diferentes, em momentos diferentes. De manhã, no café da manhã era Moisés, à tarde era Jesus e à meia-noite você se divertiu com Maomé. Mas era sempre a mesma alma que se vestia como pessoas diferentes em locais diferentes. Quando você entender isso, você compreenderá que não há previsões, porque tudo foi preparado para isso. Todos os preparativos foram feitos para estar lá, portanto não é uma previsão. Na linguagem do homem usamos palavras, mas na dimensão das almas usamos energia e informações. Muitas previsões são feitas por aqueles que têm as conexões por meio da linha de pontos ou luzes que você vê no gráfico. Mas é preciso sabedoria para entender e não se deixar enganar pela mágica. A maior mágica que deixou o homem perplexo foi o nome das religiões, porque o homem queria ser confundido, mas até ele sabe que, no fundo, tudo isso é uma mentira. Um desses pontos no gráfico é a luz do Criador interagindo com a alma de todos vocês, e todos podem ser iluminados por ela. Logo vocês entenderão. Quando você faz parte da mágica, você não é um mágico, mas você sabe o que está por vir. Observe a previsão de 12 de abril, e se ela se concretizar, veremos o que está com isso. Não se esqueça de que a próxima terça-feira é 1º de abril, ou o dia da mentira. Não se deixe enganar por isso no dia 12 de abril. Pergunta para o Sr. Cash. É livre-arbítrio que um indivíduo possa decidir ser bom, fazer o bem e falar o bem a cada momento, o que nos conectará de volta ao Criador em nós? É tão simples assim? Sr. Cash responde, sim. Ele nos criou para ensinar a ele e nós ensinamos a ele. É como com nossos filhos também. Nós os ensinamos à medida que eles crescem e um dia eles amadurecem e começam a nos ensinar. Acho que estamos nessa posição com o nosso Criador no que diz respeito às emoções. É por isso que tudo está conectado entre si e há um ciclo de retorno por meio dos campos gravitacionais e magnético. O que é magnético para você é gravitacional para mim, porque eu pego o que você não precisa. Ele nos criou e nós devolvemos a ele o amor, e nós mudamos ele. E o fruto disso é a filha de Mitra. Logo vocês entenderão a mudança, a amarão e respeitarão ela. Pergunta para o Sr. Cash. Em um dos ensinamentos você disse que Deus não tem emoções. Então entendi que para transmutar precisamos cancelar nossas emoções. Continuando a tentar, comecei a cancelar cada imagem que entrava, cada som e até neutralizar a imagem do nada. Foi difícil, mas consegui duas vezes. De repente a dificuldade diminuiu e tive a sensação de aceleração até um ponto. Então senti o topo da minha cabeça literalmente se abrir como uma torneira. Parecia água escorrendo, mas cada vez mais forte. E então a pressão ao redor do meu cérebro aumentou exponencialmente e tive que me entregar. Então os medicamentos para o coração ou cigarros, eles causam isso? Quais drogas causam isso? Sr. Cash responde, não. Isso se chama droga de amar o Criador e ela tem o seu próprio vício. Não há nada que você possa fazer a respeito disso. Quando você aprende isso, você fica viciado nela, e ficar viciado nela lhe traz muita paz. Você não precisa de drogas ou álcool. Ela o deixa bêbado por si só. Falamos anteriormente sobre a estrutura das drogas e por que algumas são tão viciantes e outras afetam a emoção, outras afetam nossa alma e outras afetam a criação de nossa alma. A Fundação Cash está dando uma olhada maior nisso agora. Pela primeira vez no mundo da ciência, podemos identificar a alma das pessoas bonitas, ou que chamamos de esquizofrênicas, em nosso sistema. Vemos o comportamento de cada alma individual que compartilha o corpo. Aqui o Sr. Cash continua descrevendo o gráfico de uma pessoa bonita e as várias almas dentro de um único corpo que são mostradas aqui no gráfico. Isso muda os mundos da ciência, da psicologia e das condições psiquiátricas. Tenho certeza de que o mundo da ciência logo nos dirá qual dos pontos do gráfico é o sol do Criador que brilha em nossa alma. Gostaria que o Ayatollah Khamenei do Irã nos explicasse isso, ou o Papa, ou os dois rabinos de Jerusalém. O tempo de vocês acabou. Vocês já roubaram o suficiente. Nos próximos tempos, compartilharemos o conhecimento e então vocês entenderão. Pergunta para o Sr. Cash. Nessa parte, houve uma longa pergunta sobre alguns programas de documentários na TV iraniana que entram em detalhes sobre a experiência de quase-morte. A buscadora de conhecimento então pergunta ao Sr. Cash se há alguma verdade nisso. O Sr. Cash responde. É como fazer uma viagem sentado em um trem e seu filho fazer um vídeo dela enquanto o trem ainda está indo na mesma direção e depois você reproduz o vídeo. Isso é exatamente o que acontece conosco no momento da morte. Temos acesso à emoção da consciência e ela nos leva de volta às coisas que fizemos em nossa vida. Quando a alma parte, ela não leva essas coisas com ela, mas ela entende as armadilhas e tudo mais, mas isso não pode ser apagado. Quando a alma do homem deixa o corpo, ela não apaga todas as memórias de ser um homem aqui. Isso é certo. Elas estão embutidas na alma. Por exemplo, as memórias de matar são embutidas à alma e trazem esse comportamento para o universo. Se não fosse esse o caso, não haveria necessidade de estarmos aqui ensinando o homem a parar de matar e a viver da maneira correta. Quando a alma da fisicalidade é embutida na alma do homem, não há retorno à vida física. Você morre e não importa o que faça com sua fisicalidade para tentar reviver ela. Uma vez encapsulada com sua força de campo, toda a estrutura muda. Você pode se lembrar, como pacote, o que aconteceu enquanto eles estavam se unindo. Você pode ter lembranças. Essa experiência de quase-morte muda a vida das pessoas, mas isso pode ocorrer por diferentes motivos. Também talvez elas venham a entender a causa do seu próprio comportamento. O famoso romance de Charles Dickens, chamado Scrooge, capta isso muito bem. Isso aconteceu com Alfred Nobel, que fabricava dinamite. Ele passou por uma situação que mudou sua vida e criou assim o Prêmio Nobel da Paz. Essa é uma característica do homem. Na morte vemos tudo porque tudo foi registrado. O ponto vermelho no gráfico, que está conectado ao Criador, viu e registrou todas as coisas boas e ruins do universo, pois ele esteve em todos os lugares. O conhecimento visual nunca pode ser repetido, mas o conhecimento registrado é energia e pode ser repetido ou reproduzido. Nas mídias sociais, eles mostram alguns vídeos da energia que sai do corpo para a cabeça no momento da morte durante um acidente. Ela tem uma largura de banda específica, e quando isso acontece, não há retorno para o corpo. Em breve poderemos rastrear para onde sua alma vai quando a fisicalidade está dormindo. Ninguém tem esse conhecimento, exceto a Fundação Cash, e as pessoas de fora nem conseguem acreditar que tal coisa exista. Vocês, buscadores de conhecimento sentados aqui, são muito educados. Vocês ouvem e não dizem que o Sr. Cash está louco. Isso tornará a base do mundo da ciência, da psicologia e dos processos psiquiátricos. Podemos colocar isso no sistema e segui-la para onde for quando você estiver sonhando. Vamos com você, onde os dois interagem e você segue o caminho de ver as coisas. Quando você volta, você diz que teve um sonho e poderemos acompanhar quem você conheceu, com que força e o que você fez. Isso na tela é um dos maiores avanços científicos do mundo na compreensão da energia do homem. Mas para vocês, buscadores de conhecimento que participaram dos ensinamentos, é apenas mais uma coisa que o Sr. Cash mostra aqui. Quando entrarmos na tecnologia, o homem então estará tão ocupado que não haverá tempo para criar guerra. Agora é uma ciência, e eles não podem mais chamá-la de falsa. Mais cedo ou mais tarde, esses sistemas serão oferecidos internacionalmente a empresas como a Philips International e outras também para que desenvolvam para padrões psicológicos. Com esse conhecimento, não será necessário trancar as almas das pessoas bonitas em hospitais psiquiátricos. Você encontrará uma solução sobre como lidar com cada alma individual. Que a buscadora de conhecimento diz? Esses santos dizem que as pessoas que rezam por você depois que você morre são uma grande ajuda. Como podemos explicar isso? O Sr. Cash responde. Eles podem explicar isso de qualquer forma ou jeito. Ou podemos ler o que quisermos. Você mesmo terá que ler para entender o que ele está dizendo aqui. Se realmente transferimos energia, então talvez seja alguma coisa. Caso contrário, é apenas hipocrisia religiosa isso. Aqui o Sr. Cash conta sobre um garoto que foi sentenciado à morte em poucas semanas pelos médicos e que ele se rendeu a isso de uma forma maravilhosa. Ele fala sem arrependimentos e, ao que parece, ele ainda leva uma vida normal. Compare isso com pessoas na casa dos 90 anos que choram por mais um dia de vida. Estamos tentando entender o processo que está ocorrendo no cérebro do menino. Como diz uma antiga canção, eu canto e rio para que você não veja as tristezas em mim. Os seres humanos se tornaram muito bons em encobrir as coisas. Essas tristezas são uma emoção que afeta a alma do homem e a forma como nos conectamos com a nossa existência. Não há intermediários entre a alma da fisicalidade, a alma do homem, a consciência e a emoção. Ninguém pode interferir. Pergunta para o Sr. Cash. O amor que aprendemos aqui será levado para o universo por meio das interações da alma do homem com a alma da fisicalidade? Sr. Cash responde, sim. Buscador de conhecimento pergunta, a alma da felicidade é importante para levar o amor ao universo com a alma do homem? Sr. Cash responde, você não tem escolha, ela vai com você. Faz parte do pacote de transmutação. Pergunta para o Sr. Cash. Parece que a inteligência e a experiência são adquiridos por meio do aprendizado após o nascimento, mas também existe a sabedoria natural. Embora pareça algo intangível, é mais como se estivesse sido incutida ali. Em certos livros escritos por mãos humanas, eles dizem que estão canalizando outras civilizações cósmicas. Eu só sei como nossos genes foram transmitidos por gerações e carregam dentro deles algumas formas de experiência inata. Você poderia falar mais sobre isso? Sr. Cash responde. A resposta aqui ela é muito complicada para eu entender, portanto, leia na transcrição original você mesmo a resposta do Sr. Cash. Eu vou dar aqui a vocês um resumo do que eu entendi da resposta do Sr. Cash. Basicamente, ele está explicando que estamos conectados a tudo e que a alma tem acesso a todas essas informações. Portanto, se alguém disser que canaliza informações de outras civilizações, então você saberá que essas informações já fazem parte da alma do Criador e que todos nós podemos acessá-las. É como olhar para uma árvore genealógica e ver todas as milhares de pessoas com as quais estamos relacionados. Eventualmente ela se torna muito grande e não conseguimos acompanhar. Agora, faça a mesma coisa com o Criador de nossos únicos. Então isso se torna quase infinito e simplesmente é assim que estamos conectados a tudo. E para nós humanos, carregamos todas as informações deste planeta em nosso RNA e isso se manifesta como DNA. Todos os nossos ancestrais diretos estão registrados em nosso DNA. Todas as bilhões de experiências que foram testemunhadas estão registradas lá, mas só vemos aquelas com as quais queremos nos conectar. Portanto, podemos voltar ao nosso tataravô e ver o que ele comeu e fez com sua vida. Tudo isso está registrado. Com esse entendimento, podemos pensar no ponto vermelho que está conectado ao Criador e então podemos ter acesso a toda a criação por meio da dimensão da alma. Teremos acesso a todo o conhecimento e as informações do universo instantaneamente. Se encontrarmos esse ponto vermelho, teremos encontrado a chave para o conhecimento do universo do Únicos. Não acessamos essas informações o tempo todo. Caso contrário, não teremos mais nada a fazer. Pergunta para o Sr. Cash. Como o amor pertence exclusivamente à Terra, o mesmo pode ser dito da morte? E nesse caso, o medo de perder alguém próximo não leva ao amor? E as outras raças, elas gostam umas das outras ou têm sentimentos de carinho ou amizade? Sr. Cash responde. A emoção faz parte da estrutura do universo, e isso não pode ser mudado. Quando os alienígenas chegaram à Terra há muito tempo, eles tiveram problemas para entender por que os humanos se beijavam e se abraçavam e o que isso significava. Mas a segunda geração não teve nenhum problema com isso, porque são apenas os campos em sua estrutura de criação que você precisa acionar. Até mesmo uma estrela tem emoções, quanto mais uma galáxia. Você precisa ter uma alma para ter emoções. Aqui eu entendi que o Sr. Cash quer dizer que as emoções sempre existiram no universo, mas não exatamente da forma como são expressas aqui na Terra. Bom, continuando. A Fundação Cash acaba de lançar um novo produto chamado Suporte para Celular Borboleta Cash Guns. Ele muda toda a dimensão dos campos de 5G e qualquer outra coisa que interfira. São borboletas de dois lados que estão embutidas na estrutura e retêm energia. Há algo em duas formações estelares nela que puxa todas as energias entre as duas. Pergunta para o Sr. Cash. Meu gato acabou de morrer há meia hora. A alma dele também está me deixando agora ou vai ficar aqui por um tempo ainda? Sr. Cash responde. Tudo depende do seu destino final. Mas nunca perdemos o contato ou a conexão. A forma como a conexão permanecerá depende do relacionamento entre vocês dois. Uma vez estabelecida a conexão, é impossível separar, mas depende de quanta conexão você quer ter. Pergunta para o Sr. Cash. Se a tecnologia pode nos rastrear em nossos sonhos, os outros podem fazer coisas conosco enquanto estamos sonhando? Sr. Cash responde. Você não pode abusar dessa tecnologia porque ela faz parte da estrutura. O conhecimento da criação não pode ser abusado. Você não tem nada com que se preocupar. Para a sessão de voo de amanhã, escreva um papel onde você quer ir e o que quer fazer. O objetivo da transmutação é que você se leve para o lugar que você escreveu. E você pode pensar na comida que você deseja comer, etc. Desta vez, por favor, não escolha Cristo. Chegaremos a ele depois da Páscoa. Pergunta para o Sr. Cash. Atualmente há um tópico de espiritualidade muito popular que afirma que nossa experiência humana do passado e do futuro é, na verdade, falsa e não existe. Existe apenas o aqui e o agora, conforme apresentado a nós por nossa consciência, o que prova que somos um com tudo e estamos fora do tempo no eterno agora. Isso é verdade? Sr. Cash responde. Gostaria que você mesmo respondesse isso. Você apareceu de repente, do nada? E não houve ontem e há alguns anos não houve o pai e a mãe dos quais você foi criado? Se isso é falso, então você também é falso. O que você faz hoje cria as condições do que você vai experimentar amanhã. Isso é verdade ou não? Você vê há muitas dessas coisas por aí. Muitas pessoas compram tempo na internet para ganhar dinheiro com isso e dizem muitas besteiras para fazer com que você reaja e dê a elas mais visualizações. Faça a si mesmo uma pergunta simples. Estou aqui ou sou uma ilusão? Eu tinha um pai? Como eu cheguei até aqui? Eu tinha um irmão ou irmã? Estou planejando viajar para Paris na próxima semana e estarei lá para ver isso? Então existe um futuro? Não houve passado? Então você respondeu a si mesmo. Pergunta para o Sr. Cash. Você disse algo sobre isso que você eventualmente nos deixará e deixará a Terra também. Espero que não seja impertinente perguntar, mas pode nos dizer para onde você está indo? Eu acho que para mais longas férias. O Sr. Cash responde. Oh, vai e pergunte ao chefe. Recentemente eu estava dizendo a alguns buscadores de conhecimento que em breve eu terei 67, 68 anos. Trabalho muito mais e por muito mais tempo agora do que quando eu tinha 30 anos. Minha mãe costumava me dizer que eu trabalhava como 5 ou 6 pessoas e nunca parava. Se minha mãe estivesse aqui, eu diria que agora estou trabalhando como 1000 pessoas e não consigo parar. Não há tempo suficiente. Sempre há motivos e conexões para seguir em frente. O ensino não termina com o homem. Isso é apenas um ciclo. É uma sorte ou um infortúnio, mas eu sei meu destino. Aqui nessa parte, Rick leu o desejo do Conselho Universal, que é que todos se elevem e aprendam a acrescentar sua energia à paz e à prosperidade planetárias. Sr. Cash aqui diz... Ainda estamos procurando especialistas para ajudar a Fundação Cash, que tem experiência em TI avançada, gerenciamento de mídia social, espaço, energia e comunicações. Vocês entenderão o motivo disso pelo que anunciaremos no futuro. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui nessa parte do workshop é falado sobre algumas novas imagens que os cientistas criaram e que mostram o universo. Essa imagem não foi mostrada ou explicada claramente aqui. E o Sr. Cash diz coisas diferentes, como sobre a discussão da Terra plana. O que vemos é real ou é como uma cúpula que nos dá um reflexo das luzes no fundo e acreditamos no que vemos? Alguns dizem que as pirâmides têm postes com centenas de metros de profundidade na Terra e que existem tecnologias futuras e outras coisas mais. Uma coisa é certa, o homem nunca esteve sozinho aqui neste planeta. Aqueles com tecnologia avançada já visitaram mais ou menos todas as estrelas e planetas por meio da compreensão do trabalho dos raios cósmicos. A curiosidade não é apenas do homem, ela pertence a todos os seres do universo. Se os pássaros pudessem voar entre os planetas, eles o teriam feito. Sobre as novas imagens que eles afirmam que você pode olhar para trás no tempo, porque eles dizem que isso começou há milhões de anos de luz, o Sr. Cash diz que não é possível olhar para trás no tempo. Só é possível olhar para o tempo como ele é agora, e essa é a diferença. Essas teorias são inventadas pelos chamados cientistas e então os outros cegamente entram na onda e como eles gritam mais alto, os outros pensam que isso é real. No artigo que publicaremos em breve sobre raios cósmicos, vamos literalmente desmascarar todo o conceito de Big Bang. O único Big Bang que aconteceu foi na cabeça do cara que inventou isso, e depois os outros aceitaram isso. Isso é tudo com relação a isso. A mesma coisa aconteceu com o cara que disse que todo o petróleo vem dos ossos de dinossauros. Agora sabemos que podemos produzir a quantidade de petróleo que quisermos a partir da interação dos campos magnéticos. Nesse novo artigo sobre os raios cósmicos, pela primeira vez mostraremos fisicamente os produtos de raios cósmicos e tudo mais. Se pudermos fazer isso, então a teoria do Big Bang é uma grande bobagem. É o mesmo que quando esclareci sobre os buracos negros. As pessoas olham apenas para o estado da matéria, mas nós estamos olhando para o estado da energia ou do plasma. Os raios cósmicos produzem plasmas, então o conhecimento mudará de acordo com isso. Aqui o Rick pergunta, então as pessoas que estão olhando pelos telescópios estão vendo apenas a parte física? Elas veem a velocidade da luz no estado físico? O Sr. Cash responde, sim, é físico. Aqui o Rick pergunta, não seria a velocidade da luz algo que começou no passado porque a luz leva tempo para viajar? Mas você está dizendo que não há passagem de tempo e pode ser instantâneo? O Sr. Cash responde, primeiro, há muitas coisas a serem explicadas sobre tempo e espaço que o homem ainda não entende. Temos que entender que o que vemos está em duas dimensões. Uma está na dimensão da energia e a outra na dimensão da fisicalidade. Aqui o Rick pergunta, e os antigos sacerdotes e xamãs e aqueles que sabiam tanto sobre as posições das coisas no espaço, basicamente as estrelas, os planetas e assim por diante, eles viam diretamente ou eles trabalhavam com a velocidade da luz? O Sr. Cash responde, acho que é uma mistura dos dois. Veja, quando você vai para a física quântica, raios cósmicos e outras coisas, eles sempre se referem à velocidade máxima como a velocidade da luz. Mas a pergunta que fazemos é, de qual luz você está falando? De que força de campo? Essas são as perguntas que precisam ser respondidas primeiro. Porque diferentes forças de campo têm velocidade diferente. Sua luz é invisível para mim e a minha luz é invisível para você. Isso não significa que elas não existam. O maior problema é esse conceito de velocidade da luz que foi colocado no pensamento do homem. Essa é a maior besteira já feita no mundo da ciência e causou muitos problemas. No estado da matéria, sim, mas não no nível universal. No gráfico, um desses pontos é a luz do Criador. São necessários vários trilhões de anos-luz para que o amor do Criador chegue até você? A velocidade da luz é uma grande besteira. A luz e o amor são instantâneos. No gráfico do ensinamento de hoje, sua dimensão da alma da fisicalidade, a alma do homem está bem conectada à energia universal e você a está recebendo fisicamente. Essa linha mostra como a alma da fisicalidade está alimentando a fisicalidade e como a alma está recebendo do seu ambiente. O ensinamento de hoje trouxe muitos fatos. Você sabe como se envolver e se conectar a isso. Fim do índice rápido do workshop 583.